dia não foi bem. Pra que chorar? Revolta não convém, não vai ajudar. Procure amar alguém, seja lá quem for. Alegria volta se tiver amor. Sofreu ingratidão e guarda até rancor. Pra você vencer tem que ter amor. Este ar e o sol além sempre a brilhar, pra desfrutar. Deus faz tudo bem. Lembre das coisas boas e agradeça a Deus. Pra você vencer, tem que ter.